de São Jorge, ferradura da sorte, pra quem tem superstição. Um bom galho de arruda sempre ajuda a clarear, mas é bom e não pode faltar a proteção dos orixás. Mas é bom e não pode faltar a proteção dos orixás. Todo um banquete de alho, uma figa e um bom patuá, mas é bom e não pode faltar a proteção dos orixás. Mas é bom e não pode faltar a proteção dos orixás. Quem jogou pra mim não pegou, caiu primeiro. Quem jogou pra mim não pegou, caiu primeiro. Olho de coisa ruim vai secar pimenteiro e não vai nem pegar, mas é bom e não pode faltar a proteção dos orixás. Mas é bom e não pode faltar a proteção dos orixás. Figa de Guiné, figa de Guiné, patuá, pé de coelho, mandinga de olho ruim, se pegar quebra o espelho. O que que tem? Meu santo é forte, é quem manda no terreiro. Quem jogou pra mim não pegou, caiu primeiro. Quem jogou pra mim não pegou, caiu primeiro. Deixa comigo. Atrás da porta tem espada de São Jorge, ferradura da sorte, pra quem tem superstição. Um bom galho de arruda sempre ajuda a clarear, mas é bom e não pode faltar a proteção dos orixás. Mas é bom e não pode faltar a proteção dos orixás. Ando com dente de alho, uma figa e um bom patuá, mas é bom e não pode faltar a proteção dos orixás. Mas é bom e não pode faltar a proteção dos orixás. Quem jogou pra mim não pegou, caiu primeiro. Quem jogou pra mim não pegou, caiu primeiro. Olho de coisa ruim vai secar pimenteiro e não vai me pegar, mas é bom e não pode.